noite vem, meu pensamento vai te procurar. É, eu preciso te encontrar, meu grande amor. Tô sozinho sem ninguém, sem amigos pra desabafar. Essa solidão vai me matar. Volta pra mim, dá mais pra fingir que eu não ligo. Não faz assim, pois você é tudo que preciso. Volta pra mim, troca o seu perdão por um castigo. Meu querubim, anjo, por me dar o seu amor. Desabafar, essa solidão vai me matar. Volta pra mim, não dá mais pra fingir que eu não ligo. Não faz assim, pois você é tudo, tudo que preciso. Volta pra mim, troca o seu perdão por um castigo. Meu explodir.